você. Não abre mão da gente. Mesmo pecadores, falhos e perfeitos, o Pai está sempre de braços abertos esperando em casa. Você tem o DNA dele. Meu filho, eu sempre te dei tudo que você queria. Eu nunca te tratei melhor nem pior que ninguém. Você sabe que aqui em casa quem manda sou eu. Mas foi você que se afastou e logo se perdeu. Já me disseram se eu fosse o Senhor, não queria não. Se ele aparecesse no portão, eu não deixava entrar. Mas quando vi você se aproximando, eu não aguentei. Corri ao teu encontro e te abracei. Você não sabe o tanto que te esperei aqui. Eu não abro mão de você. Você tem meu DNA. Se tua mãe e teu pai se esquecer de você, vou cuidar. Já me disseram se eu fosse o Senhor, eu não queria não. Se ele aparecesse no portão, eu não deixava entrar. Mas quando vi você se aproximando, eu não aguentei. Corri ao teu encontro e te abracei. Você não sabe tanto que te esperei aqui. Eu não abro mão de você. Você tem meu DNA. Se tua mãe e teu pai se esquecer de você, vou cuidar. Você vou cuidar, vou cuidar. Eu não abro mão de você. Eu espero você retornar. Vai ter festa na casa do Pai quando você voltar. Vai ter festa na casa do Pai quando você ter festa.